Sané 6326, sua identificação, chegada Mari, desça para o New Tivo 060. Descendo para o 060 na Mari, tem informação Tango. Uno 648, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Ajustado 614 para 3000, gol no 648. Viete na terceira milha. Copiado, avistado, livre pouso no 7, vento 130 graus 109. Livre pouso, essa é a Juliette. Pantanal, volta aí 11, Esteves. Estamos. Pantanal, volta aí 11, contact tower, frequency 118, small 6. 96, moment. Gol do 648, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado no 648. Dan 3154, a certificação chega da Mari, desse foi o 060. One zero inbound, the line from zero, link on dialogue. Alfa Vitor Juliette, seu solo aos 12, backtrack autorizado, só em pista livre. Pantanal 4710, continue approach clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 12 knots. Clear to land 10, Pantanal 4710. obrigado. Tenha uma boa tarde. Controle Salvador, Super Alfa, mantendo o setor de sobrevoo, solicita descida para 190. Índia November Alfa autorizado no meu pé, ajuste 1-0-1-4. Autorizado 1-0-1-4. Estabilizado, X-0-1-0, voo no 648. Voo no 648, complete aproximação, torre 1-8-6. 8-6, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde. Voo no 648, estabilizado, e aliás, tem que sair 1-0. 648, muito boa tarde. Número 2, continua na aproximação, guarda pista livre. Guarda no pista livre, 648. A3154, desça para o nível de voo 050. Ah, ok, descendo para 050. Qual a possibilidade de voar, tá? A3154, autorizado, voa direto, tá? A392, essa identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 060. 648, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 11 nós. Livre pouso, pista 10, voo no 648. Antonel 4710, call 1219. Nada. Call 1219. Salvador Ground, Pantanal 470. Pantanal 4710, approved taxi via Alpha and Juliet, main apron, gate 04. Alpha Juliet, apron 04, Pantanal 470. Voo no 807, a sua identificação, chegada bom, desça para o nível 070. Agora gente, descendo para o 070, chegada bom, voo no 807. Zona 54, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-4. 4 mil pés, 1-0-1-4, tá bem. Tá, 3192, expandiu 050. Apresente o oitavo. Vai apresentar o oitavo. Minha 3-1-4, sua identificação, chegada Mari, desça para o nível de 070. Chegada Mari, qual é o número que está chegando? Nível de voo 070, Oxalém 6314. Chamado. Voo no 80407, desça para o nível de voo 060. Para o 060, voo no 807. Você, Gavi, tô indo, Juliette. X-Ray da 10, 63, 26. Jané 63, 26, completa aproximação, torre 18, 16. Obrigado. Beijo. 326, final 10. 6326, uma boa tarde, continuando a aproximação, tem livre pouso, pista 10, vento 13, 0 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10, o Xenem 63, 26. Estou indo, Juliette, pronto para a cópia. Visto ainda, Juliette, autorizado Cairo Lourenço, 1000 pés, pista 17, curva à direita, pelo corredor Axé, controle 119.8, transponda 0160. Então, nós temos uma aeronave da Avianca em aproximação, já passou o externo. O senhor teria condições de taxiar via pista? 1-1-8-6. Me chame para prosseguir até o pátio, confirmando até o pátio 5. Não, negativo, o senhor vai prosseguir do Graé até o pátio 5. Então, via pista, o senhor vai livrar na Papá para o pátio 5, guardião. Então 92, desça para 4.000 pés, o ajuste é 1-0-4. 4.000, comunicatores, então 392. Ou 1-8-0-7, desça para o nível 050. 050, bom, 0-0-0. O Estranho é 6-3-1-4, desça para o nível 060. 6-3-1-4, autorizado 060? Autorizado nível 060. Entrando. Zona 396, atender dedicação, chegada a Mari, desça para o nível 070. Identifica na chegada a Mari, 070, 4032, essa dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Passivo, guardião, até o PAD 5. 19 alvo, manter meu pé, reposto na rotatória, ingresso no corredor intervalo. O 4032, desça para o nível 080. O Sener 6326, solo 23, direita 1219. 1219, 6326. CV5241, pronto para a cópia? Pronto, cópia. CV5241, autorizado. Nível de voo 200, pista 10, curva direita, saída árvore após árvore, vitória da conquista, após retal, após direto. Controle 119.8, transponda 5462. 5241 autorizado para Montes Claros no nível 200, decolando pista 10, curva direita, saída árvore, até vitória da conquista, após retal, direto. 1198 é o controle, o 462 é o transponder. 5241, saída Arbor Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Arbor. 5241, já pronto para pushback acionamento. Ok. Solo Chanel 6326, livrou, segue táxi. O Chanel 6326, autorizado via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette para pole position, 3 vezes. 0014, Gol 907. Gol. O Sané 6314, desça para o Nidio 050. 6314. Nível de voo 080. Direto, saída Arbol, pistão no 7, curva à direita. Controle 119.8, transponda 5423. Gol no 396, desse Banjo 060. 060, curva 3, Azul 4032, desse Banjo 070. 070, 4033. Gol 807, reduzindo a para 2009. Reduzindo 2009, Gol 807. Tá, 3154, estabilizado? Vai estabilizar, é mais um minuto. Insta 3154, após uma milha, chame a torre na frequência 1-8-9. 8-6, 3154, boa tarde. O pátio, confirmando, é o pátio 4. Ok, então no pátio 5, livre acionar seu Mitax. 0-14, está 3192. Já está 3154, estabilizou. Oi, aliás, baixado para baixo. 3154, continue na aproximação, informo em livre pouso, pista 10. O vento 130 graus, 109. Informativo, livre pouso, ponta 3154. Joker 25, confirmando, quem está chamando agora é o Joker 25, que é o Força Aérea 5954 e o destino é Recife. Chanel 6314-050. Sané 6614, mantém o Nijô 050, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 3, curva esquerda proa 360, seu limite ao lock. 360, com seu limite? Limite ao localizador. Limite ao lock, 63 na zona. Motor de Salvador, o Papa Romeu de Liberal está ingressando no corredor de Interlagos. De Nova Liberal, reporte na rotatória. Reportar na rotatória de Nova Liberal. Localizador está 3192. 3192, chame torre na frequência 1896. 86, eu chego, obrigado. Gol no 807, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado LS, reportará Gol no 807. Joker 25, a saída será Puca, Jamo, Juliette, Alfa, Mike e Oscar. E transponda 5473. 2 milhas de 5, vai abaixo travado. No 2 na aproximação, continue e aguarda a pista livre. Afirmativa, aguarda a pista livre 392. Joker 25, chama pronto para acionamento. Joker 25, livre acionar, chama pronto para táxi. Meia 3114, desça para 3000 pés para interceptar o localizador, curva direita proa 085, reposta estabilizada. 3000 pés, 085 para o lock, reposta estabilizada. 4.6 mil atingindo o voo 3-6. Gona 396, desça para 4.000 pés, ó, chão 0-4. 4.000 pés, 14. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0-0. Saiu truncado, não teve a proa? Gol no 396, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0-0-5. Esquerda para o 0-0-5, com 3-6. Azul 4032, não tem problema. Azul 4032, desce para 5.000 pés, o ajuste já no 0 no. Azul 4032. Azul 4032, número 5 para aproximação. Azul 4032, isso para 5.000 pés, o ajuste no 0-4. 1-8-0-7, estabilizando o ILS, avistando. 1-8-0-7, compete aproximação, torre 1-8-6. 18-6, boa tarde, 1-8-0-7. Decimal 8, responda 5505. Estabilizado, minha 394 interceptou o localizador. Decolando da 10, curva esquerda. Boca de ambos acima da saída, após receber. Transponda da 5508, no controle 119-880, para o seguinte, 562. Tipo 5627, cotejamento correto, estamos prontos para pushback acionamento. Joker 25, autorizado o táxi até a interseção do hotel. Na hotel, chame torre 118, decimal 6 para cruzamento do pistão no 0. Não peço, ajuste no 0 no 4. Direita 08. Controle Salvador, Papa Romeu, Novembro Alfa, tá na proa da rotatória com visual com campo. Índia Novembro Alfa, na minha torre, na frequência 118.6. Chama na torre 118.60, obrigado. Salvador, é o Papa Romeu de Novembro Alfa, na proa da rotatória, visual com campo. Copiada, por aí rotatória e após final da 17 me chamando 3 milhas fora. Temos uma sequência de 5 aeronaves para pouso na 10, ok? O Índia Novembro Alfa provável espera no setor aguardando para prosseguir na final da 17. Assente, vai a proa rotatória após a proa final de 3 milhas aguardando a autorização Índia Novembro Alfa. 3192 já livrou, 219, consolo. 219, gente. Gol 807, vento 130 graus 11 nós, livre pouso 10. Autorizado pouso 10, gol 107. 340. Gol 1396, desça para 2.000 pés. 2.000 pés. 4, estou precisando do ILS 3.000 externo. 3.104, muito boa tarde, continuando a aproximação. É o número 2, aguardando a pista livre. É o número 2, aguardando a pista livre, 3.104. Azul 4.032, retração para sequenciamento, curva à esquerda para o 0.105, seu limite ao lado. Esquerda 0.105, para o seu lado, Azul 4.032. Índia Novembro Alfa atingiu a vertical da rotatória, deseja 360, prossegue para a final de 3 milhas. Prossegue para a final de 3 milhas, preparando a espera, o Índia Novembro Alfa. Paciente, prossegue final de 3 milhas para espera, Índia Novembro Alfa. Copiado, Joker 25, da visual com o banho da Gol, que pousou na 1-0. Ok, então, a retaguarda do mesmo está autorizada o cruzamento de imediato no 028 e na Delta, Iracema 1219 para prosseguir com o táxi. O 4032 para interceptar o curso, curva direita pro 075. Desça para 2000 pés, você pode estabelecer. Direita 075 para o 954, autorizado a ingressar na Alfa Juliette Índia, ponto de esfera da pista 1-0, chame torre 1-8, decimal 6. Ajuste de altímetro 1-0, 1-4. Bom, 1-8-07, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Não, foi importante Juliette, boa noite, 07. Vou se aguardando, irá aguardar o Vitor e o Juliette decolar. Após mesmo, iremos autorizar o pouso e é só assim o seu decola. O Vitor e o Juliette ali mantém na pista 1-7. Estabilizado. O localizador, o Gomura 3, aqui. 1-396, complete aproximação, torre 1-8, decimal 6. 1-396. 1-396, boa tarde, continuando a aproximação, aguardando a pista livre. 4032, reduz velocidade para aproximação. O Joker 25 irá aguardar no ponto de espera. Negativo, Joker. No nível solicitado que foi 150, o senhor tem que sair pela PUCA mesmo. PUCA, Zamo e após prossegue Recife. Confirme para solo. Copiado, Vitorinho de Juliette. Informa o vento, 1-3, 0 graus, 1-9. Está autorizado a decolagem de imediato da 1-7. 1-0, chame torre 1-8, decimal 6. 1-8-0-7, autorizando ingressar na Juliette, posição 08. Juliette, posição 08, boa noite, 07. Azul 4032, complete aproximação, torre 1-8, decimal 6. 8-6, boa tarde, Juliette. Alfa Juliette para o 0563 na próxima. Continuando a aproximação, guardando a autorização de pouso.